viu e quem me vê. Hoje ela me vê, por isso que ela quer me dar. Tô tipo Pepe, mano, eu voei. Tingindo o contrato, cuspindo nas Mary Mike. Quer me ver sem roupa, tá louco, hein? Quer minha boca, quer open, essas cadelas, só quer o alarme. Não vai pra grupo, eu não tô de token. Desacreditou ontem, hoje aplaude, ainda falo algo. Não sei qual que é a fita, agora é Blu-ray. Hoje a moda é ser preto, todo mundo é trap star. Eu lembro os litros, mano, eu suei. Batendo na mesma tecla pra ver essa merda onde dá. Sem corrente de prata, sem chose, sem euclid, né pose. Sou igualmente com quem é igual. Faço como se fosse a brisa de um doce. Dá um close, nego. É só pensar, cê sabe o que é real. Só reter é de graça, eu me doei. Nunca precisei do pau dos outros pra gozar. Não fala merda, toma no seu cu, feio. Nunca fortaleceu, mas na foto cê quer posar. Eu que pago as roupas, mano, as drogas que eu usei. Não consigo entender o que eles querem cogitar. Até as mina que eu transei. Inacreditável, eles também quer transar. Sem papo gelado, viu Frozen. Tira a mente das nuvens. Sim, de fato, ela chupou meu pau. Me lembro eu e ela num close. Um perfume de rose. E ela com a boca com gosto de sal. Quer me ver sem roupa, tá louco, hein? Quer minha boca, quer open. Essas cadelas, só quer uau uau. Não vai pra grupo, eu não tô de token. Desacreditou ontem. Hoje aplaude, ainda falo uau. Não sei qual que é a fita, agora é Blu-ray. Hoje a moda é ser preto, todo mundo é trap star. Eu lembro os litros, mano, eu suei. Batendo na mesma tecla pra ver essa merda onde dá. Sem corrente de prata, sem chose, sem euclid, né pose. Sou igualmente com quem é igual. Faço como se fosse a brisa de um doce. Dá um close, nego. É só pensar, cê sabe o que é real.